fazer o bem é minha missão. Sou verde e branco por vocação. Esse amor nunca vai se acabar, ninguém vai curar. Fazer o bem é minha missão. Sou verde e branco por vocação. Esse amor nunca vai se acabar, ninguém vai curar. África sagrada, berço da humanidade. Na fé dos ancestrais, a cura em rituais. No ventre da mãe terra, o poder. Ervas medicinais, a experiência traz herança que nos leva ao saber. Oxã, senhor das matas e nas palavras, o seu poder. Vem iluminar a imperatriz. Eu desabrochou a flor. A vida é o maior valor. O corpo são, a mente são, é harmonia para o amanhã. O corpo são, a mente são, é harmonia para o amanhã. E no Egito a vida é eterna. Em Ísis a sua proteção. A medicina, a ciência se faz em juramento ao Pai. O corpo e a alma em oração, a luz que revela a inovação. Faz brilhar na mente o universo a conquistar. Quão impossível podemos sonhar em um futuro muito mais feliz. Pois é, essa coroa é meu DNA. Existe um traço na minha raiz. Muito prazer, sou imperatriz. Fazer o bem é minha missão. Sou verde e branco por vocação. Esse amor nunca vai se acabar, ninguém vai curar. Fazer o bem é minha missão. Sou verde e branco por vocação. Esse amor nunca vai se acabar, ninguém vai curar.